Prepare-se. Você vai ouvir agora. A salvação está chegando a essa terra. O hip hop gospel tem um outro nível. Deixe-me te apresentar pra quem não me conhece. DJ Alpiste, na rima, tu gosta do rap. Arrebatador. Do jeito de outro você vai entender. DJ Alpiste. Eu vivo pra falar de Cristo, resisto. Eu creio nisso.